a mão que toca um violão. Se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva a morte, viola e noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola enluarada, pelo campo e cidade, porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade. Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando.